Longe aí dos holofotes, longe dos microfones, longe do bigorna, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu sou astrólogo. Eu sei, é difícil, é complicado, pode parecer uma vergonha, é tipo terraplanismo. Mas eu acho que essa capacidade que eu tenho, esse poder que eu tenho, tem que ser compartilhado com o mundo. E por isso que em 2022, esse retorno do bigorna, você está prestes a ter, a conhecer e a ouvir o horóscopo bigórnico. Então vai rodar a vinheta e na volta você vai ter as dicas para a sua semana ser melhor, tá bom? Então ó, vai rolar a vinheta e eu já volto, tá? Então tá, voltando aí, vamos começar com as dicas do seu signo para essa semana, tá? Áries. Ariano, Ariana, vou passar a real para você. Semana boa para brincar. Para brincar com o quê? Para brincar de bola? Não. Pô, para jogar um videogame? Não. Bilboquê? Não, senhor. Semana boa para brincar com fogo, meu amigo. Gasolina e fogo. Então eu vou passar a dica aí, ó. Essa semana o bom é você passar no posto de gasolina, comprar aquele... que gastar uns 50 pila pra trazer uma garrafinha de 600 de gasolina e brincar com gasolina e fogo, cara. Essa semana os astros estão pedindo que você brinque com gasolina e fogo, tá? Seu animal da semana, pra você jogar no bicho, é o cavalo. Touro. Taurino. Taurina. Porra. Começou 2022 bem, às vezes começou ganhando uma grana, às vezes ganhou na Mega Sena, não sabemos. E, sei lá, bateu uma bobeira, vontade de perder um dinheiro, vou passar a visão, cara. Essa semana é uma semana ótima para perder dinheiro no golpe do bilhete premiado. Mas excelente. Então você, taurino, taurina, vai na sua cidade, vai nas cidades vizinhas, procure aí lotéricas, agências lotéricas, e procure alguém aí que tá com um ticketzinho aí, que foi sorteado, mas não tem como pegar, porque tá com problema no CPF, tá com nome sujo. Então, tira um dinheirinho aí pra dar pra esse moço, pra você perder uma grana e quase ganhar na Mega Sena, hein? O animal da sua semana no jogo do bicho é o elefante. Gêmeos. Geminiano, geminiana, comeu demais no Réveillon, né? A gente sabe disso. E passou essa primeira semana aí, nada, não conseguiu ir no banheiro. Aqueles 48 lactopurga, o homem já tomou de carreta. Já tomou de carreta. Virava uma cartela inteira para ver se o cocô descia e não descia. Mas eu vou passar aí o que os astros preveem para você, cara. Essa semana, a sua prisão de vento vai melhorar. Sabe, você vai conseguir expelir uma bola de cocô de 2,5 kg. Olha só. Uma bola rígida, quase igual a uma bola de canhão de 2,5 kg. Então, não se preocupe. Essa semana você vai voltar a ficar levinho, levinho, tá? O seu animal da semana no jogo do bicho é o tigre. Câncer. Canceriano, canceriana. Essa semana é uma semana ótima para mudar de ramo de trabalho. Excelente. Você é advogado, tá cansado de advogar? Médico, tá cansado de ser doutor? Engenheiro, tá cansado de fazer prédio que desaba? Tem problema, cara. Vou passar a visão aí. Os astros indicaram que essa semana é uma semana boa para você trocar o seu ramo de trabalho, para, indiferente do que você faça, trocar para ser golpista de WhatsApp. O carro-chefe do marketing digital hoje em dia é o golpe do Zap, tá? E o seu animal da semana no jogo do bicho é o burro. Leão. Leonino, leonina, 2022 é o ano de você melhorar de vida, né? E como é que faz para melhorar de vida? Trabalha? Ganha na Mega Sena? Não, investindo na bolsa. Mas aí você tá me perguntando, pô, eu não tenho dinheiro para investir na bolsa. Mas os astros deram a dica do que você tem que fazer para ganhar na bolsa. Tá? Pra você ganhar dinheiro na bolsa. A pegada é você roubar banco, você roubar um posto de gasolina, rouba o dinheiro, assiste uns vídeos do Primo Rico e investe todo o dinheiro do seu furto investe todo o dinheiro do seu furto na bolsa de valores. Aí sim você vai ficar podre de rico em 2022, vai ser seu ano. O animal da semana no jogo do bicho para você jogar é o cachorro. Virgem. Virginiano, virginiana, você está fazendo faculdade, tem uma notícia para lhe dar, hein? Faculdade do Brasil não vale nada. Não vale merda nenhuma. Você está se preocupando à toa. Mas, para não deixar você triste, já vou passar a visão. Os astros, eles se reuniram, né, se alinharam para dizer que essa semana é a sua semana para fazer o cadastro no Uber. Uber 99 táxi, indiferente que for, Uber Eats, essa semana você que está fazendo faculdade, está se formando, é a semana boa para você fazer o cadastro. Pô, vai dar dinheiro? Não. É um bom serviço? Puf, jamais. Mas é alguma coisa? É. Então, essa semana, faça o cadastro no Uber. E o seu animal para jogar no bicho essa semana é o pavão, tá? Libra. Pô, cara. Aí, ó, essa semaninha, tem uma notícia triste pra você. Você vai ser expulso de casa. E não sou eu que tô dizendo isso, são os astros. Mas, a dica é o seguinte. Pô, vai ser expulso de casa? Complicado. Pega aquele trocado, aquele dinheirinho que você guardou, que você roubou, você surrupiou de alguém aí. E lança um fiestinha. Sabe aquele fiesta primeiro? Aquele primeiro fiesta feio? Então, a dica é pegar um fiestinha daquele, comprar um fiestinha daquele e morar dentro. Essa é a dica, tá? Pra essa sua semana, tá? Morar no fiesta, o fiestinha velho, já pode salvar você de ir morar embaixo da ponte, que eu acho que é um pouquinho mais desconfortável que um fiesta velho, tá? Seu animal de semana no jogo do bicho é o coelho. Escorpião. Escorpiano, escorpiana. Porra. Você já parou pra olhar os cursinhos do Senai? Já parou pra olhar? Melhor que faculdade, hein? Já tô avisando. O curso do Senai é melhor que faculdade. Mas você quer ganhar um dinheiro extra? Você quer fazer um avançado? Você quer fazer uma coisa? Pô, vou passar a dica, hein? Os astros estão indicando pra você fazer o curso ou comprar um daqueles galo ciborgue do Senai. Sabe aqueles galinhos ciborgue? Então, comprar ou fazer um daquele. Porque aquilo lá dá dinheiro, hein? Briguinha, rinha de galo ciborgue do Senai é o que mais tá dando dinheiro em 2022, tá? Seguido de golpe no WhatsApp. E a vantagem da rinha do galo ciborgue é que a polícia não pode levar o galo porque não é animal, é ciborgue. Então não tem problema, tá? O seu animal pra jogar no bicho essa semana é o peru. Sagitário. Sagitariano, sagitariana. Você tá passando o mesmo trabalho que o geminiano. Você bebeu demais. Você tá ruim de estômago. Sabe? Você não conseguiu expelir toda a cachaça, toda a comida que tá por dentro de você. Faz uma semana que você tá, sabe? Você se senta no vaso assim, sai só o líquido de dentro de você. Mas eu vou passar a dica pra aí que os astros me deram. Essa semana, o jeito mais correto pra você ficar bem é fazer um enema com álcool 98. Fazer um eneminha com álcool é a melhor pedida. Pô, mas vai doer. Pô, mas daí se foda, meu amigo. Não tem problema. Você vai ficar esterilizado por dentro. Você vai ficar com cheiro de hospital. Seu reto vai ficar com cheiro de hospital. E você vai ficar limpo. Você vai voltar a fazer cocô duro, cara. Pense bem nisso e o seu animal pra jogar no bicho essa semana é o galo. Capricórnio. Capricorniano. Capricorniana, ter um nome no Serasa não é nenhum problema. Olha só, o Brasil deve muito por aí, tá cagando e andando. Mas tem um detalhe, essa semana os astros indicam aí que você pague a sua conta no bar da esquina da sua casa aí, do seu bairro. Porque você tem que ajudar o pequeno, e ajudar o pequeno não é só comprar, é comprar e pagar. Então o seu velhaco filha da puta, vá pagar a sua conta pendurada no bar da esquina, tá? E já aproveita para jogar no jogo do bicho, porque o seu animal da semana é a vaca. Aquário. Aquariano, aquariana. Essa semaninha aí, tá pedindo que você mostra para o que veio ao mundo. Você é homem, você é mulher. Os astros sabem que vocês são fortes. Sabem, eles têm certeza. Mas as outras pessoas, essas não sabem. E você precisa mostrar para essas pessoas que você é forte. Então a dica aí que os astros estão dando é que essa semana é uma ótima semana para estourar uma porta de vidro no peito. Sabe aquelas portas de vidro? De banco, de supermercado, de coisa. Você tem que, meu amigo, fazer uma carreira, estufar o peito e levar a porta no peito. Você tem que mostrar para as pessoas que você é forte. Que você é um homem, você é uma mulher parrudo. Brabo. As pessoas têm que ter medo de você. E o melhor jeito é estourando uma porta de vidro no peito, tá? O seu animal para jogar no bicho essa semana é o leão. Por último aí, peixes. Pisciano, pisciana. Olha só. Essa semaninha, os astros sabem que você é safado. Sabe que você é sem vergonha, cara. Os astros sabem. Mas, não adianta ser um safado enrustido. Se você tem algum fetiche, você tem que entrar de cabeça no fetiche. E olha, a gente, os astros sabem. Sabem mesmo do seu fetiche por furry. Então essa semana é uma semana excelente para você assumir, para você entrar de cabeça no mundo do furry. Começar a usar aquelas fantasias de animal peludo. Ir pro serviço, sabe? Comprar camiseta, cara. Assistir pornografia. Essa semana você tem que entrar de cabeça nesse fetiche. Porque só assim você vai ser feliz. E para o seu animal da semana no jogo do bicho, nada mais indicado que o gato. Então essas foram as dicas para sua semana do horóscopo bigórnico. Espero que você tenha gostado. Fique atento ao Bigórnica da Livre. Essa semana ele tem episódio, tá? Aproveite bastante e fique ligadinho, porque semana que vem tem mais um episódio de horóscopo bigórnico para você ficar atualizado com o que é melhor para você, tá? Beijos e até o próximo episódio.